9076, boa. 9076, continua a aproximação, quer negar no 012, aguarde pista livre. Ok. No 5, bom dia, informação Golf confere, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elepa, onde intercepta Peslu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5476 no transponder. 5401, decolado aos 31, no controle 1, 19.8. 9084201. 9076, baixada travada? Afirmo, baixada travada, 9076. 9076, autorizado pouso pistão no 0, vento 060 graus, 03 nós. 9076. 4201, contato radar subo 360. Ok, contato radar ao 360, 4201. Oceaná 62 no UNO confirmando, tem livre acionar, reporta táxi. Reportará para o táxi, livre acionar, reportará para o táxi, 621. Localizador, sideral 9970. 9970, torre 198, decimal 95. 245, bom dia. Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, continue aproximação, que negar no 012, aguarde pista livre. 012, aguardando pista livre, Sideral 9970. 1642, clear. Start up, report for taxi. Report for taxi, 1642. Rio 4040, mantenha o ponto de espera dando zero. Mantenha o ponto de espera, 4040. Gol 9076, no solo 32, libere pista pela direita, solo 1 no 2 decimal 9. Bom, 076, bom dia, táxi lento, via Alfa, vai manter a posição antes do táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. O pistolo 0, vento 050 graus, 03 nós. Livre, pouso na 10, 019970. Tripi 5594, bom dia, informação em curso a Golf, Aracaju nível 190, pronto, cópia. É 190, 130, só um instante, coordenação, prepare a saída, Conde. Gel 9970, pouso no 0, 060 graus, 03 nós. Livre, pouso na 10, sideral 9970. Azul 4040, visual com tráfego nacional. Afirmo. Após o pouso do mesmo, ali mantém pista no 0. Após o pouso do sideral, ali mantém 4040. ground, this is Go 1642, red for taxi, COB 170, endurance 0311, and our alternative is Sierra Bravo, November Tango. 642, taxi via Indian Alpha until hold point 1810, hold point tower 118.95, 1810.12. 1012, India Alpha on the hold point, 118.95, 1642. Aproximo para o taxi, sou o Chanel 62, 1139 a bordo, 3:45, alterna Guarulhos. Chanel 62-1, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-2, um bom voo. Obrigado, bom trabalho. 0-9-9-7-0, no solo 3-6, libere pista pela direita, solo 1-2-1-9. 2-1-9, vai chamar o pai. Pode passar em Salvo, Salvador, bom dia, Sideral 9970, Libruna, sua escuta. Sideral 9970, bom dia, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, Sideral 9970. Trip 5594, pronoscópia. Autorizado Aracaju, nível 130, decola da 110 com curva à esquerda no perfil da saída Conde e após Conde prossegue via Golf 677 até o destino. Controle em 119.8 e aciona 0260 no transpondo. Trip 5594, correto no pátio 3, chama pronto o pushback fundamento. Deixa de milk. Oi. Trip 5597, portão 9, livre de acionar, reporta táxi. Fala. Quatro zero, decolado 38, controle 1198. 98, bom dia, 4048. Salvador, bom dia, Azul, 4040. 50, pronto, cópia. Consiga. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 1-1-9.8 e aciona 5505 no transponder. Ato 6570, Recife 350, Peruísque 58 aprovado. Decola da 10, curva à esquerda. Perfil Puca, transição Caju, 98-550-54, da cargo 6570. Capsa 6570, correto, no pátio 3, chama pronto para o SPEC, fundamento. 1 minuto, obrigado. Solo, voo no 607, puxa acionamento. Voo no 607, portão 5, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chamarei, no 607. Salvador, Chanel 6211, pode estar pronto. 6211, eu vou observar a rolagem da aeronave da Gol após a linha mantém pistola 0. Após a rolagem do Gol, a linha mantém 1-0, 6211. Muito bom dia, Gol 897, tá com a Gol, passa a autorização com o 97, bom dia, informação Gol, confere, com o fim, autorizado nível 360. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5501 no transponder. Autorizado, linha 0, com decolagem da 190 com curva direita. Natael, linda, após linda, Bridge, onde interceptar Pêsulo 119.8, é o controle 5501. É o transponder para o gol 1897, está no 10. Gol no 897, correto, portão 10, chama pronto para o estacionamento. Chama. All 81642, thank you. Salvador Control, this is Gol 1642, Puka departure. Gol 1642, with a contact climb level 390. Climb level 390, 1642. Está com 147 a bordo, autonomia de 5 horas e 10 minutos, alterna Campinas, está pronto para o táxi. Então, 3517, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 2, um bom voo. Então, 3517, táxi autorizado, parte principal, Índia Alfa, para 10, ponto de espera, 95, ajuste no 0, no 2. Obrigado, até pronto. Paulo Salvador, apta cargo 3670, parte de carga, pushback e aciona. Pista 6570, livre de acionar, reporta TAG. Reportará. Um, 251, 4040, bom dia. Salvador 62 do Nuno. 76 a bordo, 3,50, Galeão. Gol no 607, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1,18, decimal 95, com ajuste no 0, no 2, um bom voo. Pátio Indy Alpha, ponto de espera torre 18,900, 607, obrigado, bom dia, boa semana. Bom dia, Tantrinho. Cono 7. Descido no 7, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 070 graus, 039. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, Tantrinho, Cono 7. Salvador, bom dia, gol no 607, ponte esperadão no 0, pronto. No 607, mantenho o ponte esperadão no 0. Manterá. Alfa Yankee Delta, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reporte do MAC 3 para a posição de número 1. 0607. Alfa Yankee Delta vai manter a minha escuta aguardando para iniciar o reporte, ok? Alfa Yankee Delta, ok. Go 1642, call receive center frequency 125.45. If 125.45, thank you, 1642. Passaria 2223, autorizado de LS, ajuste no 012. Pode confirmar para o passarinho? Autorizado de LS, ajuste no 012. Ok, gente. Possibilidade de voarmos duna ou externo? Tem referência de usuários? Apenas. Utilizado duna. Duna, obrigado. Controle, bom dia. Tá 35 no 7. 35 no 7, contato radar, subordinado 380, voe telefone. Para 3507. Então, 3507, contato radar, suba o 380, voe Elefa. Bom dia, Elefa 380, muito obrigado, 3507. 6570-02 a bordo, 2h40, terminando na ponta. Taxa 6570, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Ponte espera torre em 1-18.95. O ajuste no 0-2, um bom voo. Pátio Índia Alfa, ponte espera no 0, chama a direção 95. Muito obrigado, eu acho que já foi saiu alto. JP 5594 na escuta do solo. O estimado para início pushback acionamento? O estimado está virando. E reporta para ingresso no pátio principal, agilizando na medida do possível, ok? Ok, ok. Uno 607, decolar 249, controle 1-19.8. 98, bom dia, Uno 607. Torre, bom dia, 6570, ponto esperto no 0. Alça 6570, ali, mantém pistão no 0. Mantém no 0, 6570. voo 897, para posicionar no gate 10. Voo 897, portão 10, livre acionar, reporta ataque. Reporta ataque. Via 07, contato radar, subo 360. 360, na Pouca Gona 607. 039. Livre decolagem na 06. Interceptando o localizador Passaredo 2223. Passaredo 2223, Chime Torre 118, decimal 95. 895, obrigado. 0, decolado 52, controle 119, decimal 8. 98, obrigado, muito bom dia, 6570. Torre Passaredo 2223, estabilizou final ILS. Passaredo 2223, quem negar no 012, continua a aproximação, reposta no externo, baixada e travada. Chamada. Zero, saída PUCA. A PUCA 3506. Tan 3517, Chame Centro, Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Recife 260288, obrigado, bom dia. Reporta no término finger de número 1, não agilizando na medida do possível. Ok, Alpec, deu bem. Externo embaixo travado, Passaredo 2223. Passaredo 2223, autorizado pouso pista no 0, vento 070 graus, 04 nós. Livre pouso pista 10, 2220. 1897, táxi via parte principal, Indy Alpha. Atento à aeronave da Azul sendo rebocada para o portão 01, já liberando agora o pátio 3, ingressando no pátio principal. Atento à mesma. Via Índia até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1012, em bom voo. É, pátio, e ó, ponto de espera, 2-9-5, tráfego, 1-8-9-5. Trip 5-5-9-4 no pátio 3, livre acionar, reporta táxi. Sétimo 5, só instante para iniciar no 02, duas aeronaves irão taxar a retaguarda, ok? No 607, Chame Centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Recife 13395, bom dia, bom no 609. Bom dia. Afirmo mesmo, já ingressou agora no pátio principal, vai prosseguir até o portão 01, ok? Após o mesmo, prossegue via Índia. Rádio 6570, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, muito obrigado e bom dia. Rádio 6570. Bom dia. Acharedo 2223, no solo 5000, libere pista pela direita, solo 121.9. 219, 2223. Solo, passaredo 2223, livrou. Passaredo 2223, táxi P Alfa, reportando sua táxi 2 Juliette para ingresso. Alfa, chama sua Juliette 2223. Trip 5514, prossegue táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 110. No ponto de espera da 110, chama a torre em 118.95, ajuste no 02, bom voo. Taxi para a vaga via pátio 31, Indy Alpha, ponto de espera da 102, 5519, para a vaga, 97.26. Gol no 7.95, na escuta. Coordenem com a equipe de solo após a passagem do ATR da Trip, iniciando o táxi a partir do pátio 3. Após a passagem do mesmo, livre acionar, reporta táxi. Passaredo 2223, após o ATR da Trip, ingressa Juliette, remota 103, pátio principal. Faz o Trip, Juliette, remota 103, 2223. Geral 9970, informação Golf, Teresina, nível 340, pronto, cópia. Pronto para cópia. Autorizado Teresina, nível 340, decola da 110 com curva esquerda, no perfil da saída Momo, Cogbo, após posição Flock e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.19.8 e aciona 557. Corrigindo, 5514 no transponder. 340 Teresina, voa Cogbo Flock, depois rota do plano 198, 5514, decola da pista 10 com curva esquerda. General 9970, correto, no pátio 3, chama pronto para o estacionamento. Chama quando pronto, General 9970. Gente, um bom dia, Alfa Yankee Delta. Bom dia, Graça. Alô, total 9911, Yankee da Golf. Pronto para copiar.